Padre, mas eu sei de cor. Escreva. E eu gostaria que este ano, você, no domingo, fosse na missa na tua igreja e desse um abraço. Se possível, leve um cartão. Não precisa, se você não tem condições de comprar, escreva num papel, Padre fulano de tal, eu rezei pelo Senhor. Obrigado por ser padre. Você vai fazer isso? Faça. Nesta semana, hoje, amanhã, depois, reze pelo padre da sua paróquia. E domingo, vá lá. Leve um cartãozinho. Leve um mimo. Se você não puder, leva o teu abraço. Mas eu quero que você valorize o padre da sua paróquia. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo para a vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. Os mandamentos do Senhor são preciosos, seus preceitos igualmente verdadeiros. Filhos queridos, povo amado de Deus, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer hoje. Vamos escutar o que Deus quer nos falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos pediram a Jesus: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus então falou: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A explicação que Jesus dá, pega lá Mateus capítulo 13. Vou repetir, Mateus capítulo 13. Hoje já é a explicação da parábola do semeador. Jesus diz: quem semeia a boa semente é ele, Jesus. Semeia onde? No campo, e o campo é o mundo. As boas sementes são aqueles que vivem a palavra de Deus. Joio é toda pessoa que age pelo maligno. Acredite, agir como joio é o egoísmo, mentira, discórdia, prostituição, inveja. Quem que planta isso no coração humano? É o mal. Então, filho, filha, nessa terça-feira, Senhor, semeai o bem e arrancai do meu coração toda a semente do maligno. Repita comigo: arrancai do meu coração toda a semente do maligno. Semeie o bem, e que eu semeie o bem ao próximo. Ide sem hesitar, que eu estarei bem ao lado a vos iluminar. Ide pra semear. Nós queremos semear o bem, mas plante em nosso coração também o bem. Estarei bem ao lado a vos iluminar. deste altar quero iluminar. Senhor Deus, também hoje nós queremos semear esperança nos doentes. Nós queremos semear esperança nos que sofrem. Família, igreja orante, vamos juntos rezar agora pelos doentes e pedir: Senhor, semeie esperança, semeie consolo, semeie a paz. Estenda a tua mão direita comigo, Senhor Deus. Eu me coloco em oração pelos que sofrem. Senhor, eu me coloco em oração pelos que estão nos hospitais. Eu me coloco em oração e peço que a tua mão vá de encontro àqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias. Senhor Deus, que as pessoas não percam a esperança. Senhor, que ninguém perca a fé. Eu estou vendo aqui de Juazeiro do Norte a Ediarla. Padre, peço oração pelo meu pai para que ele não beba. Peço que o Senhor interceda por mim e por minha família. Padre, ele é um bom pai, um bom homem, precisa ter fé em Deus, porque assim ele vai parar de beber. Filhos queridos, você percebe? Quando nós estamos pedindo, semeie o bem, semeie a força, semeie a graça, lá na Ediarla de Juazeiro do Norte. Senhor, coloque no coração daqueles que se entregaram ao vício, à vontade de sair do vício. Deus do impossível, Deus que tudo pode, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, afaste a bebida, afaste o vício, afaste todo o mal, abençoai essa água. Ediarla, dê para o teu pai essa água e peça, Senhor, que essa água benta faça criar nojo pela bebida. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.